0 knots, descending 3,000 feet, in 810160, Batida 81. 5 completa final, torre no 9795. 118,95, urbano 7,95. Uno 970, solo 01, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, no 211. 211, primeira direita. 02 para o nível 050. 10 para o 050, com 1170. Chegando a 3,93, a minha cifra, 1,95, décima 1. 1,251. Azul 4980, autorizado decolar, vento 090 graus, 099. Autorizado decolar, azul 4980. 970. Vou chamar a torre. Centrismo 78, pista livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 099. 3178, baixado, travado, livre, pouso. O 4980, decola 03, controle Salvador, 1201. Fala com o controle 208, azul 4980, boa. Azul 4980, contato radar, está para o nível 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA. Ground, 230, gate number 9, let's push. American 230, confirm clear to start up. Clear to push, start up American 230. Clear to start up and push back American 230, just confirm. Now your score code is 5436. Change your score for 5436. Call us, FX American 230, correct? 2795. O 2795, aguarde a pista livre. Aguardando pista livre, 2795. San 3178, solo 04, olhar primeira direita, solo Salvador, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, direita, San 3. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 7, 0. 8, reporte passando, marca 2, externo, Quinhagão, na 0, na meia. Essa portaria 822. San 3178, boa noite. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 90 graus, 109. Copo autorizado 2795. Boa noite, é o 2774 da Azul, no passo 3, com a Quebec, nosso estimado de Costa 34. Solicito coordenar 160 para Porto Seguro. 2774, para Porto Seguro, autorizado nível 160, decola da pista 10, com curva direita na subida Coral, aciona 0271, o controle 120, decimal 8. Correto, 2774, chama pronto, puxa acionamento. Chamará. Runway 118-905 Tower, Aeropatio 81. Muito obrigado. Passando externo, voo 888. Sim, chegou no 888, aguarde a pista. Mapa escuro. Oi, Elias, já está estabilizado. Ok, 2000 pé, 190, vamos reportar a estabilidade, Elias, voo 1170. And localizer 10. 081, report outer marker, Kennedy 1016. More out the marker, PNH 10160, bus 081. Rio 2795, solo 08, olhe para a primeira direita, solo Salvador 1219. Solo Salvador 1288, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus, 099. Livre pouso 190, voo 888. Boa noite, Azul 2795, de novo. Azul 2795, passe via Alfa e Kilo, Pátio 3, senta o balizador. Alfa e Kilo, Pátio 3, atenta o balizador. Geral 9973, com fins autorizados, nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita, na Dael, Leda Motiva, intercepta Pêndulo 10 até Pubase e após a Pêndulo 16, conforme rota do plano. Aciona 5440, controle 120, decimal 8. Confins 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, Leda Motiva, Pêndulo 10, Pubase, a Pêndulo 16, após conforme rota do plano. 5440, transponda. 1208, controle de saída, federal 9973. Correto, federal 9973, chama pronto para o estacionamento. Chamando agora para o estacionamento, federal, graças. O 1888, solo 10, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. 211. Sente, ao livrar 211, com 888. Europa 081, clear to land, runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Clear to land, 10, Europa 081. 220, clear the taxi, please. American 220, clear the taxi, main apron, taxi India, call tower 118, plus 95, altimeter sighting 1016. Okay, via India 119.85. Chame a torre, frequência 11895. 11895, grato, voo 1170. Europa 081 on the ground at 12, when you leave the runway contact ground 121.1. Okay, leaving the runway 121.1, Europa 0, 121.9, Europa 081, thank you. Solo, go 1-888, próximo ar, Juliette. 888, mantenha antes, Juliette. Salvador, boa noite. Eu vou no 970. Simbra, estabilizado em LS. 1170, vento 090 graus, 109, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, voo 1170. Delta 081, clear taxi by Alpha, report you before Juliet. Taxi Juliet. Continue by Alpha and hold before Juliet, Europa 081. American 220, clear line up and wait after traffic on short final. Clear line up and wait after traffic on short final, American 220. Clear 289, attention to the marshal. Okay, clear to taxi by Juliet to stand 11 and over stand 9 we will be attending the march over. Thank you very much, Europa 081. Yes? 1 minuto, copia barulho. Salvador Federal 9973 para o curso de estacionamento, parte 3. Federal 9973, autorizado, senhor, para o táxi. Coronado Federal. Direito 211, 1170, né? Obrigado, boa noite. Eu vou com 1170, Livrão, Fox. Gol 1170, boa noite. Táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 1170. Falcon 230. Chado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano, pesilo 10, Taubaté, subida será Dael, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita. Código 5442, e o controle em 120, decimal 8. American 230, M120 for 360. American 230 control, and radar contact versus the steer. Federal 9973, dê passagem ao Boeing da Gol que está ingressando no pátio em poucos instantes. Após o mesmo, táxi autorizado e a parte principal Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 016, tem um ótimo voo Federal 9973. Vai dar passagem ao Gol, vai entrar no pátio principal, após o táxi, pátio 3, principal, ponto de espera chame torre 1895, Federal 9973. 9973, boa noite, autorizada, linha decolar, pista 10, 090 graus, 109. C30 out of 10,000 request direct minimum. Gente, chama para o acionamento. Fly direct to Petrolina, Papá Tango Lima VOR. Confirmando, é o Rio 5974, Salvador Guarulhos. É, tá bom que eu acho com a transmissão? Aguarde um minutinho, cópia. Autorizando Guarulhos, nível de voo 340, conforme o rota do plano de voo, subida da EL, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita, código 5454, e o controle em 120, decimal 8. Correto, chama para posicionamento, Rio 5974. Chamará. Lendo, federal. Federal. Silva, guarda. Federal, conta para radar no acionamento do código, passa altitude de 2.300 pés, está autorizado Leda para Leda Morte. Leda Motiva, muito obrigado, Federal 9973. Prossiga. Autorização, Galeão, nível 400. 400, pronto, copia. Fórmula negativa, RNAVE. Negativa, RNAVE, ciente. Então, só me aguarde um minutinho para a coordenação do seu plano. Saiu aqui pra gente, RNAVE. Fala, Salvador, 2774, azul, 43, para puxa, acionamento. Autorizado azul, 2774, só para o táxi. Semana 2774. Solo, muito boa noite, chama 6224 com a Alfa para Solo para Aracaju. Qual que a gente tem o copo de Aracaju? 6224. Confirma? Só me me aguarde um minutinho, já te passo a cópia, né, 224. Lucro 723, 40 milhas, será autorizado para 5 mil. Lucro 723, controle Salvador, desça para 5 mil. 5 mil no 723, obrigado. É, a gente acabou de entrar em contato com o centro, o senhor realmente fez uma modificação de rota para ir pelo IC-50. Porém, essa aerovia não está mais em circulação. Então, a gente até tentou ver se o operador de lá podia fazer essa modificação aqui pela gente, mas, infelizmente, nós não conseguimos. Então, peço que o senhor faça, entre em contato com a sala IF e faça a modificação de rota e a gente vai tentar agilizar o máximo possível aqui para o senhor. Você tem a autorização anterior? A gente aceita a autorização anterior. Mas aqui a autorização anterior era RNAVE no caso, então o senhor não, como está habilitado, não poderia ir. Porque a gente cumpre a rota perfil no ponto a ponto no perfil da rota. Ah, tá ok. Então me aguarde mais um minutinho que eu vou tentar essa coordenação aqui. Ok. Azul 2774 com 69 a bordo, 4 horas, alterna Salvador para o táxi. 69, 4 horas, Salvador, táxi autorizado, via parte principal ainda, ponta de espera, torre de 895, ajuste de altímetro 10, 16, 2774. Táxi pátio 3, Uno, Índia, ponta de espera, torre 18.95, 1016. Sideral 9973, chame Recife, 251. Recife 251, muito obrigado, Sideral 9973. Júnior, de voo no 90, conforme rota do plano de voo, subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 5444 e o controle 120, decimal 8. 190, da fala da pista 10, rota por plano de voo, Conde, curva esquerda. 5444, transponder 12080, é o controle Ocean Air 6224. Só corrigindo, transponder 5447. 5447, estimativo. Ocean Air 6224. Para correto, chama para puxa estacionamento. Chama. Controle Salvador. Muito boa noite, departamento 2224, Luziano 70, informação Quebec. Passageiro 2224, controle, obdu de mare para chegada da mare, ajuste no 016. Obdu de mare para perfil da mare, 1016. E esse ajuste é chamar para a descida. O senhor estuda aí, sapo? Aguarde para voo e cortar a trajetória. Aguarde, já fez tudo. 783, passa 8.800, reautorizado para 4.000. 4.000, no 723, obrigado. Boa noite, Azul, autorizado, linha decolar pista 10, 090 graus, 109. Livre a linha e decolar na pista 10274, Azul. Desce, mantém a 80, tráfego na posição de 12 horas, ATR mantendo 170, tá? 80, descendo para 80, 080. Pista para o nível de voo 180, tráfego à frente, mantendo o nível 170, voo 1868. 868, Desde autorizado plano para Recife, nível de voo 410, conforme rota do plano de voo. Subida Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5437. E o controle 120, decimal 8. Está autorizado então 410 para Recife, decolada 10, Puca, Jamo, Caju, primeira esquerda, 5437, 208. Correto, chama para posicionamento. Vou chamar. Boa noite, voo no 134, Bruno 2, autorização Maceió. Só um minutinho, copy no 134. Nada. Agora para 5.000. Bom, 723, desça para 2.000 pés, está autorizado em ILS. Descido autorizado a 2.000, libera a restrição em pelo? Liberado. Obrigado. Passarinho do 2224. Prossiga na escuta 2224. Desça, agora, para 5.000. Agora para 5.000 das 2224. E 7-7-4-5-2-3-5. Aciona 5450, transponda. Aciona 5450, azul 2774. Bom, eu te considero, comandante. 0271 transponda e chame 208. Bom. 0271 mantendo, 208 grato, boa noite. 44 e o controle em 120, decimal 8. 2774. Na Coral. Azul 2774, aciona aí o código 5450. 5450 vai acionar. Linha 5972, cotejamento correto. Só lembrando, a rota é aquela que a gente que eu tinha falado anteriormente, Irula, para novembro de 57 mols, só que o senhor voa ponto a ponto, como o senhor me sugeriu. Chame para o pushback acionamento. Ok, chegou para o acionamento. Voo 1134, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Maceió, nível de voo 350 conforme roda do plano de voo. A subida será Puca, Jamo, Aracaju. Primeira curva esquerda, código 5457 e o controle em 120, decimal 8.

1868, proa 065 para interceptar o localizador. Mantenha a velocidade e redução quando instruído por esse controle. Câmbio. Afirmativo, 065, redução quando instruído por esse controle. 240, velocidade. Positivo. O tráfego continua à sua direita, porém afastado 4 milhas, altitude 8.300, eu abri à direita. Supostamente o senhor estava com a razão superior a dele, quando igualaram as razões, ambos estiveram próximos no mesmo nível. Autorizado Alfa Juliette, porta 18. Alfa Juliette, para 8, 9, 7, 8. 8, 8. Aí eu agradeço. Alinhar e manter a pista 10. Alinhar e manter a 10, 9932. Ah, Charlie Tango, livre acionar, chame táxi. 974, autorizado, chame para o táxi. Foi o 72 que solicitou a autorização, quer ver? 5972, então, autorizado, chame para o táxi. Cliente, que vai táxi, 972. 8, a redução para posse. Positivo. O senhor está próximo da ilha de Taparica e distante 20 milhas da cabeceira. Qual a velocidade da opção agora? 2109. Ah, positivo. Pode reduzir para 210. Iniciando. Mas o senhor não vai parar de descer não, né? Continua descendo, né? Não, nem vou parar de descer, nem vou deixar de pousar. Ah, com certeza. Outra prova. Controle, Salvador, muito bom noite, na 624, na Conde. O senhor 624 é o controle, está em contato radar, após 2000, direto Aracaju. 2000 Aracaju, 624. 1868, proa 80 para o localizador, chama estabilizado. 080 para interceptar o posto de Palmarinho estabilizado. Preciso manter o 050, passarei 2224. Positivo, passarei do 2224. Mantém ainda 5 mil. É você, sim. Temos uma aeronave da Azul finalizando o pushback, assim que a mesma finalizar, depois esperar o seu pushback. Só mais um minuto. De limite lá. Salvador, Azul 4959, parte 3, pushback acionamento. Tente aguarde 4959. O senhor teria, aliás, o senhor teria condições de realizar o pushback coordenando com o tráfego da Rio que está finalizando no pote 3? 3224, pode prosseguir a visita visual com o companheiro da Gol. Positivo, desça para 2000. Para 2000. Nossas quatro aguas para posicionamento. Solo Azul 5001, tem 1118 a bordo, opera Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia para ataque.

174. Mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Dois Salvador, achei o gol no 868, estabilizado em ILS da 10. 1868, boa noite. Vento 090 graus, 109, pouso autorizado, pista 10. Obrigado. Autorizado táxi, reporte para cruzamento da pista 1735, ajuste no 0 no meio. Tio, chame na Lima então, liberando a pista. Quando o Papa Charlie Tango vai decolar no 0. 5 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Nossos sinceros agradecimentos. Cheque o trem, chame a torre 1-1895 e até uma próxima oportunidade. Dispõe aí, 1895, bom trabalho. Ok, obrigada, Recife 973. Salvador, 14959 com 61 a bordo, 2 horas e 45. Alternativa Salvador para o táxi. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, azul 4959. Já táxi, aguardando ingresso no pátio principal, azul 4959. 1134 autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Livre, chama táxi, 1342. Prossiga. Livre. Ah, ficou totalmente livre, muito obrigada. Chame para a torre 1895, bom voo, Rio 5972. Torre Salvador, muito boa noite, passando 2224, vai passar uma milha e meia para o cílio, trem baixo. Positivo, vou trocar a frequência, capitão. Grande abraço. Bom, queira por lá. Torre Salvador, o Passaredo 2224, muito boa noite, Passa Silva, entre baixo. Boa noite, Passaredo, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Agora 9 milhas para livrar a área de responsabilidade desse controle, vamos encerrar o serviço. Radar, chame aliás, 120, ótimo. 120, bom, muitíssimo obrigado, boa noite. Boa noite. Quatro, para o posicionamento. Gente, peço que o senhor aguarde em torno de mais 2 minutos, onde o espera se encontra posicionado e o pátio também. Peço que aguarde apenas mais 2 minutos da liberação do pátio e do ponto de espera. Aguardando. O Bono 868, boa noite. 868, boa noite. Táxi de Alfa Juliette, São Juliette. Alfa, para a área 310, boa noite, Nelson. Alinhado e pronto na 1-7, vá para o meu. O pátio Alitango aguarda para decolagem devido à nave na final 1-0. Será autorizado assim que possível. Estou aguardando o pátio Alitango. Nova 098 ao controle, desça para 5.000, chegada a Mari, ajuste no 016. 0016. Temos voadora na presença? Ainda não. O 9932. Chave Recife, BR-685. BR-685, obrigado. O 1-1-3-4, tem 1-3-2 na PLB, 2 horas de autonomia, hotel no Salvador, para o carro. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera 2895, o ajuste 10-16. Direita Índia, na, no ponto de espera 295, 1016, gol 1134. Ajuste 001. Salvador, boa noite, Rio, Centrado 762. Aguardando para a cara. Tente do Rio, aguarde do Sainz. Passarido no solo 5-1, direito no 2-1-1. Vai livrar 2-1-1, 2-2-2-4, passarido. Juliette, boa noite, Nelly. 868, ingresso Juliette, portão 1. Uno, boa noite, Nelly. O Azul 495, nós aguarda apenas mais alguns instantes para a Nenite Ataque. Vai dando 5 curtas, 4 mais. Salvador, passarei 2224, livrou. Passarei 2224, táxi autorizado de Alfa, chame antes da Juliette. Li, Salvador, Papa Romeu, Papa Salitano, decolou com o zona direito, passando 2000. Vamos ver o Papa Charlie Tango, o controle, está em contato, radar, se você tem restrições. Sem restrições, hotel 400, Papa Romeu, Papa Charlie Tango, obrigado. 001, 100 graus, 1 a 12 nós, decolagem 30. Autorizado, decolagem 5.025.000. 5972, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém pista 10. No 4959, observe a entrada do Boeing da Gol no pátio neste momento, após o mesmo táxi via pátio Índia, ponto de espera torre 1895, o ajuste 10-16, 4959. Cliente visual com colega, após autorizado, pátio Índia, torre 1895, Cinco, nove, sete, quatro, puxa a chama para o táxi. Puxa a chama confirmar para o taxi do último 924. Área 2224, visual com a TR da Azul ingressando no pátio principal neste momento. Estou visual, senhorita. De passagem ao tráfego, ingresso Juliette em remota 12. Da passagem, Juliette remota 2224. Remota 12, só confirmando para o passarinho. Remota 12. Subida da Leda Motivão. Azul 5001 em controle, contato radar, após 2000 pés, voo em Leda, após Leda Mótima, cara. 2000 pés, Leda, após Leda Mótima, Azul 5001. Após 2000 pés, Leda para o 5001. Azul 5001, após 2000 pés, correr à direita, voa em Leda, após Leda Mótima. Leda após Leda Mótima, Azul 5001. Gente. Está disponível. Rio, 5973. E o 5972 está autorizado agora a decolagem pista 10, 1 centena graus, 1 a 12 horas. Iniciando, Rio, 5973. Cadência para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, vou 0, 9. Boa noite, voo 164, Pantera da 10, pronto, visual com Rio na corrida. Alinhei, mantém a pista 0 autorizado, voo 134. Alinhei, mantém na 10, 134. Azul 5001, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, Azul 5001. Obrigado, Mangueira.